você tem. Tua pele me dá calor, teu carinho me faz tão bem. Esse jeito de me olhar que derrete meu coração. Fico louco pra te amar, é demais nossa relação. Meu amor, é você tudo que eu quis. Teu sorriso me faz feliz, tão feliz. Eu te amo. Meu amor, é você tudo que eu quis. Teu sorriso me faz feliz, vem me beijar. Beijo com gosto de mel. Chega pertinho de mim. Beijo com gosto de mel. Me leva que eu tô afim de ver estrelas no céu, flores no nosso jardim. Fico amarrado em você quando me olha assim. Adoro quando você chega pertinho de mim. Meu amor, eu não sei o que você tem. Tua pele me dá calor, teu carinho me faz tão bem. Esse jeito de me olhar que derrete meu coração. Fico louco pra te amar, é demais nossa relação. Meu amor, é você tudo que eu quis. Teu sorriso me faz feliz, tão feliz. Beijo com gosto de mel, me leva que eu tô afim de ver estrelas no céu, flores no nosso jardim. Fico amarrado em você quando me olha assim. Adoro quando você chega pertinho de mim. Beijo com gosto de mel.